Salvador, voo 285, boa tarde. Uno 885, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 03, boa noite, 85. Uno 40, grau 0 menos. Quilo Quebec Serra, decolada 50, chame o controle 119 decimal 8, bom voo. 098. Pego Quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, controle. Decolada 127, boa de São Paulo, ouro do pé. Positivo, livre. Grato. Controle, o Quilo Quebec Serra. Prossiga. 2,5 pro burro, pode ser? Autorizado. Tato. Fox Trot Lima, decolada presente. Romeu Fox Trot Lima, autorizado decolagem, comprou a norte, não tráfego a recordar, vento 160 graus, 05 nós, reparte para o solo. Já para o solo, vai comprar. 3193, decolada 52, chame o controle em 119.8. 198, boa tarde, Sarita. Controle Salvador, boa tarde, está 3193 na Dael. 3193 na Dael, este é o controle, contato radar. 93. Em apoio do distúrbio de Santana, mantendo a minha escuta. Em apoio de Santana, mantendo a escuta, andou só pra cima. Trot Lima, da presente, chama o controle 119.8. 198, Lima. Controle Papá, Romeu Fox Trot Lima. Romeu Fox Lima, controle. Decolando sua escuta, comandante. Está mantendo o 500 pés, vai comprar de Feira de Santana. Ok, Salvador, Feira de Santana, já tem estimado para pouso? É mais 25 minutos, comandante. Ok, hora certa, 1753 mais 25 para pouso. Controle está ciente, informe livrando a zona de controle. Informe lá na 20, meu comandante. Alguma chance de voar da Elda presente? Sim, pode voar da Elda, vou deixar seu critério. Muito obrigado, cavaleiro, vou voar Leda, então, agradeço. Roger, no restrictions to 2000, Portugal 021. No restrictions, they'll be sending 2000, feet at Portugal 021. Gentileza? Alfa Tango, poderia confirmar o seu sobrevoo? 142, pista de estacionamento do tempo. Leão 142 autorizado, chamo pro táxi. Tomara a chave. Eu te olho a Fatango, então entendi que o senhor inicialmente vai fazer o sobrevoo no parque de exposições e após fazer um TGL, só não entendi a localidade. Fica próximo ao parque de exposições e depois vai fazer um TGL, hein? Tem 1970, vigilância, previsto chegada à maré, reporte descida. Vai deixar descida, autorizado para você. Esse é o nível 0. Approach, we must have shut down on localizer call. The call localizer approach, count 01. Identificação, decal 060, vigilância, chegada maré. 060, TGL, incêndio Serra Índia November Delta, em Ondina, acionando o código 0170 e o controle 1198. Média final, mais fácil, a porta final virtual. Muito grato. Salva do Tower, muito boa tarde, Porto Escala 021, WSLS 1910. Continue, Porto Escala, me automatic, landing gear down, locked at Porto Escala 021. Approach, call automatic with landing gear down, and lock the Porto Escala 021. Siri, para o controle em 7198, tá ok? Condor 076, draft anuncer, Spock Island, NFTO flight level 050, confirm arrival, QNH 1016. Spock Island, QNH 050, Spock Island. Natal, temos 138 a bordo, 138. Taxa autorizado de Apache Índia, ponto de espera chame torre 1895, ajustado 1016, ou chanel 1142. 1016, Índia, ponto de espera, 1145, grau. Solo Gol 967, portão 2, informação Romeu, autorização Galeão. 1967, aguarde cópia Galeão. Frequência livre, bom voo, até regresso. Cisne 2009. Voo no 967, pronto para copiar. Autorizado Galeão, nível de voo 360, via peso Luno 0, SMAP, Lúvito, Bravo, Bravo, Charlie, após confirmar a rota do plano de voo. Subida da El, Leda, Motiva, primeira curva à direita após a decolagem, código transponder 5551 e o controle 119.8. O 967, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Para push acionar na posição 8, azul 4065. Azul 4065, autorizado, chama para o táxi. Valeu. Salvador, boa tarde, gol no 884, informação, Romeu. Gol no 884, boa tarde, pronto, confiando? Pronto, óbvio. Autorizado Aracaju, nível de voo 230 via Golf 677. Subida Puca, Jamo, após direto Aracaju, com a primeira curva à esquerda. Código transponder 5554 e o controle 119.8. Autorizado Aracaju, 230, Golf 677, Puca, Jamo, Aracaju, com curva à esquerda, acima 5554, controle 198, gol 984. Só confirmando a subida, Puca, Jamo, Aracaju. Puca, Jamo, Aracaju. Correto, chama para posicionamento. Ground 021, on ground at 02, turn right, contact ground 121, decimal 1. By the right, ground 121, decimal 1, é Portugal 021. Muito graças, boa. Já está em intercessão, reporte para ingressão na sede, Thiago Afatama. Dois. 4462, décima tem 2 mil pés, ajuste no 0 no meio, autorizado IADS X-Ray, reporte localizador. 2 mil no 0 no meio, XF zero, estabilizado 4400. 10 do Venta Dino, 50 graus com 7 nós. Livre decolagem, pistão no 0, Oceania 6142. Aqui vai Alfa, voo Porto Lisboa, Trote, é Porto Alfa, 04. Poderia repetir apenas o PLB 2009? 60, táxi à direita via Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste 10, 16, bom voo. Fora. Telefotango fora. Telefotango, vou manter a minha escuta, rapaz. Tô no farol de Itapuã pra MC demitido. Tá autorizado já o TGL na parte de exposições? Prossegue parte de exposições, reporte quando iniciando a remetida pro parque de exposições, Telefotango. Mantendo a minha escuta permanente. Ok. O Xenem é 1 no 42. Clã 04, controle 119.8. 198, um abraço, 6142. Controle, Salvador, muito boa tarde, Oceania 6142, passando 1.500 na saída pouca, solicito a pro de jamo. Vai me reportar para início da decolagem, Charlie Alfa Tango, tem uma aeronavinha aproximação para 10, ok? Ok. 2009, pronto? Padrão 2009. 2009, pronto? Posição 1, a linha decola pistão no 0, vento de 960 graus com 8 nós, gol. através de Paris, ingressando em intervalo 59 November Alpha. Esse mantém a nível 0, 0, de lá, de chegada para ele. Aguarde para posicionamento no 967. Lua Zona DS 2000 pés, autorizado IADS, que foi a posta localizador. Em 2000, Zona 316, portaria 966. Quebec Terra, frequência livre na tráfego de expandimento do controle dentro da região, ou pouso do regresso. Estabilizado no ILS Azul 4462. Embraer, after Azul Airlines crossing, behind our field, clear to enter on the apron 1, via Juliet, to gate 11. Passa do Zoo, Embraer, call Embraer just in front of us, clear to proceed via Juliet to gate the number 11 em Portugal 021, muito graças. Alfa-Tango, mantém a posição e aguarda, ok? Demora na minha aproximação. Ok, tá levando, vai pra linha do litoral, senhora, que não tava conseguindo contato. Como é a sua posição? Tô indo pro farol de Itapuã. Gente, então pra sair do farol de Itapuã, tá, Alfa-Tango. 4462, pra informação, eu tenho um helicóptero que decolou do parque de exposições à sua direita. E já está prosseguindo para a linha do litoral, não interfere com a sua aproximação. Tem livre pouso na 10, vento de 950 graus com 89, segue trem azul. Faixa de travou, prossegue, não tem um helicóptero no TQS, vai prosseguir um azul 4462. Gol 2009, decolou 08, controle 119, decimal 8. 19-8, 2009. Tchau, Fatango, estou em contato visual, prossegue para Undina. Afirmativo, vai fazer um sobrevoo em Itapuã, prossegue para Undina. Gente, aponte quando eu livrar a etapa, prosseguindo para Undina, aguardando para transferência. Ok. Como eu vi, eu estou em 6,000 feet to the right, clear the until 4,000 feet to NH1016. Good, don't stop off the information 016 on the radio. Vários urubus na aproximação final aqui. Obrigada pela informação. November Alpha. Prossiga. Boa rotatória. Confirme boa rotatória, Índia não terá. Afirmo. Boa direita rotatória, Índia não terá. Voo 966, informação de tráfego, 10 horas, 4 milhas e meia. Mesmo rumo, mantendo 1.510 no Charlie, se quiser, não interfere na aproximação. Sente do tráfego 66. Controle Gol 2009, possibilidade para de Coral? Autorizado Coral. Okay, obrigado Coral. Alfa-Tango, mantenha o farol de Itapuã aguardando instruções, por gentileza. Chame na frequência 121 decimal 1. Itália, passando Zona 1, 2-1-1. No solo, Azul 4462? 4462, no solo, Alfa 1-1, prossegue via Alfa, mantém posição antes da Juliette, monitorando a minha escuta, por gentileza. Via Alfa, antes da Juliette, na fusca, Azul 4462. Então... Gente, porém o TGL é só na área de Salvador, ok? O pouso em outro aeródromo que não seja de destino precisa fazer um novo plano. Essa é a nossa orientação, ok? Então desculpa, senhora, eu tenho que pousar no parque de exposição e fazer uma nova notificação, é isso? Afirmo, toca no parque de exposição e faz a nova notificação junto a Saleia Salvador. Para fazer um toque arremetida em Cindy após parque de exposições, é isso? Após o parque de exposição, vai direto agora para o parque de exposição e após Ondina, é isso? Eu estou aguardando para ir para Ondina, volto para o parque de exposições e vou para Salvador. Afirmo, parque de exposição vai ter que fazer uma nova notificação. Saindo de Cindy ou saindo daqui de Salvador, cara? Eu não entendi. Saindo de Cindy, se é ainda November Delta. Ok. Solo Gol 967 para o táxi, com 176 a bordo, a terra na Campinas, a rodovia 3 horas e 5. Gol 967 via Índia no ponto de espera, torre 108, meia dúzia, corrigindo, 108.95, altímetro 10 no meia. Ponto de espera da 10, 118.95, Gol 697. 2500 4065, Projeto Del. Obrigado. Para um novo TGL no parque de exposições, precisa um novo plano, uma nova notificação conforme orientado aí pro pessoal. Afirmativo, você vai prosseguir pro parque de exposições e efetuar uma nova notificação. Afirmo. Tá no visual com o parque na final, está autorizado na retaguarda do mesmo? Presente, pode prosseguir direto para as disposições. Reporte quando no solo controlado. Tchau, Alfa Tango. Controlado no solo controlado, Tango. 9 horas, 4 milhas no sul, mantendo 2.500 pés, Boeing 767. Tá visual com o Boeing 767, em Genoveira, Novembro. Me mantenho no 0967. Autorizado a minha, mantenho no 0. 4-5. Afirmativo, o primeiro contato foi negativo, os preços retornam. Obrigado. Runway 10 and descending 2,000 feet and report on established 0070. Eu não der alta, tá visual com campo, tá aqui 09 na final do WZ. Índia November Alpha, torre 11895. 11895 graus, Índia November Alpha. Salvador, boa tarde, o Papai Romeu, Índia Nova Iberalfa. Próxima rotatória para Pouso 97. Uma rotatória em Nova Iberalfa, estou com um Boeing 767 à sua direita, próximo marcador externo. Se tiver condições de agilizar, reporte na rotatória. A gente vai agilizar, reportar na rotatória, paciente do Bravo 767 da Condor, na final da Lugaro, Índia Nova Iberalfa. One 18.95, good day. 18.95, tower, Commodore 76, goodbye. Tower, Bate, Commodore 76, established by Elephant View. Condor 076, clear to land, very 10, the wind 150 degrees, with 08 knots, maximum side 1016. Landing gear down and locked. Down and locked, Condor 076. Search line, runway 10. 967, decolo 1, de controle 119.8, bom voo, boa tarde. Obrigado, bota a parte, 98, bom, 967. Controle, bom, 967. Tem o Índia 90 Alfa, tá visual com o Bravo 767, é possível se manter como número 2 em direção à final da 7? Agilizando em Nova Alfa, reporte final de 3 milhas, redão no 7. Gente, está ingressando, está na final, reportará 3 milhas fora da piscina no 7, Índia Nova Alfa. Procedimento para o 63, Nova Alfa. 2000, autorizado em aliança, que foi reporte estabilizado, 63, Nova Alfa. Reportará, 63, Nova Alfa. 10, the wind is 140 degrees with 08 knots, Condor 076. Copy it, Condor 076. Segue via chegada na área, ajuste 1.016, reporte estabilizado no curso localizador. Salvador, boa tarde, do Xaner 6327, informação Romeu, presunção para Ilhéus. 6327, aguarde copo, Ilhéus. Aguardando. On the ground at 20, leave it to the right on the taxiway Fox, and call 121 decimal 1 ground control. Have a good afternoon. Landing at 20, right hand onto Fox and 121 decimal 1, 0765. Oi, Engenharia Número Alpha, na final de 3 meses da 17. Livre pouso, pista 17, Engenharia Número Alpha, 140 graus com 08 nós, Engenharia Número Alpha. O autorizado é 17, grato, Índia Nova Europa. 10.076. Quatro para o táxi com o Rodo 15 a bordo, Pernas Salvador, 2 horas e 1 minuto. Então, boa tarde, Xanerga 3, 14, apresentado via leste da 17. Eu na aproximação, estou com tráfego no Tiano 50 à esquerda, já na a menos de uma milha da cabeceira 17, aguarde o mesmo efetuar o pouso, será autorizado após o Xanerga 3, 14, apenas o vento para cheque 140 graus com 8 nós, o altímetro 10, 16, aguarde autorização. 7, 14, 14. 240, bloco 677, da El Coral. Curva direita, decolando da 10-5004, transponder 198, é um controle Salvador, 6327. Alfa Tama. Arremetendo de grupo Zulu 4 posições para 5, né? Aguarde, mantenha a posição. Alfa Tango, estou com tráfego na final do ano zero, mantenha a posição. Ok, está mantendo a posição. Eu só levantei um pouquinho aqui, senhor, porque não tinha comunicação, ok? Feita a notificação, tio Alfa Tango. Afirma aqui. Guarda autorização para prosseguir com a decolagem, tio Alfa Tango. Ok. Intercâmbio para Mídia Brava, prosseguir para Salvador? Mantenha a posição, 884, boa tarde, mantenha a posição. Operar. Nome é 314, tem livre pouso, pista no zero, vento no 40 graus com 8 nós. Tem livre pouso, né, 314. Número Alfa no solo, os 22, autorizado backtrack, posto livrando no 7. Cuidado, backtrack, eu vou para lá, livrando no 7, 19, 90. Sim, está muito bravo. Fique na minha escuta, só um minutinho. Oscar Lima Eco. Dois uno uno para autorização, gentileza. Patango, tem livre decolagem, o vento no 50 graus com 8 nós e porta fora do solo. O Charlie é o Patango. Poderá falar do solo, Patango. Oscar Lima Eco, um minuto para sua cópia. Papá Romeu, Tango Índia Bravo, pronto para a cópia. Está autorizado. Grupo Zulu para o Grupo Zulu. Vai manter 500 pés seguindo as orientações da torre de controle, acionando o código 0137. Controle. Em 119, decimal 8, Tiara Patango. Seguindo o corredor Axé. Tiara Patango. Tem cabeceira no zero. Anima tem gol no 884. Mas para Serra Índia não lembra Delta, senhor. Você pode visual com o local de pouso. Contará visual com o local de pouso, tá? O 6314 chamou 211 no solo. Solo é 24, boa tarde. Boa tarde, 211. Tiarão Fatango, acione o transponder modo normal. Acionado o 0170 agora, acionado modo Tiarão. 3154, chame torre de 295, bom pouso. 3295, tô atrasando o 4. Oscar Lima Eco, pronto com a pena? 284, livre decolagem, pista no 0, vento no 50 graus com 8 nós. Livre decolagem, voo no 884. 7, restrito 1.000 pés até o farol da barra ou liberação do controle, após aceite para o 085, acionando o código transponder 5577 e o controle em 119.8. Salvador, tal 3154, final do 10. Mas o cotejamento correto, poderia confirmar o PAT que se encontra o problema? Para 154, o vento 150 graus com 08 nós. Tem pouso autorizado, pistão no zero. Livre pouso não no zero, para 3154. São 03. Boa tarde, alto. Decolo 26, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, boa. Salvador, boa tarde, gol 1998. Puca, Jamo, passa 1.000 pés. Irmão, eu tenho aqui o gol no 884. Gol no 884. Ah, você tinha falado gol no 998. Gol no 884, Salvador Acaju, saída Puca, sua para o nível 230. Fuca 230, gol 1884. Tango, India Bravo, tá livre de decolagem, reporte fora do solo, vento no aeroporto 150 graus com 8 nós. 10 na proa de Nuna, ajuste de altímetro 10 no meio. Fica, poderia repetir a mensagem de decolagem? 2000 pés, proa de Nuna, 1016. 2000 pés, proa de Nuna, 1016, certo? Papá Romeu, visual colocado, visual colocado de bordo, né? Frequência livre até a decolagem. Livre até a decolagem, tá? Até aí, sobre o máximo de posições. Portanto, é bravo. Acho que ali, Maeco, tem livre táxi, pode para o ingresso 97. Livre táxi, pode. Hoje é bravo, decolou 27, vai prosseguir e reporte ao regresso o parque de exposição. Positivo, chama para pouso novamente. Bravo. Quatro decolou, correção no solo, os 28 à direita, solo 21, decimal 1, boa tarde. Direita 21, só 3154. Boa noite, 84. Poderia coordenar com o centro Recife de nós voarmos direto à posição Alfa Romeo 363 em Aracaju? Aguarde. Obrigado. Ingresso decolagem, Oscar Lima Eco, 170 graus com 8 nós. Irmão, quem vai assumir é outra tripulação, tá? A gente tá desembarcando. Saída, chame o mesmo agora. 125 decimal 45, boa tarde, bom voo. Até perfil da subida, 2545, boa. 2, chame controle 119 decimal 8, tem um bom voo e boa tarde. 119 decimal 8, grato, bom trabalho. Controle o papapapá Oscar Lima Eco. Oscar Lima Eco, prossiga. Decolado ano 7. Corredor Axé, centro transponder 5577, Oscar Lima Eco. 5577, o Oscar Lima Eco, corredor Axé. Ideal para o destino? É a 307. Voa direto de destino, só mais nível 08. Para 085, direto de destino, ó, ele vai. O 487, prossiga. Isso. Vai para pouso aqui no parque de exposições. Aí vai aceitar mais uma notificação para a próxima meia hora, pode ser? Então será feita junto à sala S, ok? E verificada junto ao solo, se pode. Positivo, grato. Tá final pra pouso já. Quanto ao solo, Tanguilha Bravo. Vento no aeródromo, 60 graus com 8 nós. 60 com 8, boa. Só mudança de nível ou desvio de informação, só me informa que a gente coordena com o desvio daqui, ok? Gente, aguarde coordenação. Informa sua radial distância de Salvador, por gentileza. Milhas, muito grato. Gente. Autorizado sinal via DS que foi para a pista 10, reporte estabilizado no curso localizador. Reporte é estabilizado no curso localizador, procedimento via DS que foi do 23. 487, só mantém o nível 190. O 5487, o centro pediu, agora que o senhor está mais próximo de Salvador e subindo, tentar o contato em 12545, alternando no 2685. Contato radar, mantenha nível 1-0, vem na proa da posição Conde. Quilo Quebec Serra, prossiga. Salvador, uma das posições visuais é aposta através de Paripe ingressando em Interlagos. E o Quebec Serra? O Quebec Serra confirma o tipo da aeronave? Gente. O 79 com copia o controle agora? Contato radar, mantendo o nível 1-30, foi na proa de Conde, reposto naquela posição. É 2583, fui EDS. 2583, torre de 295, com volta. 295, grato com serviço. Salvador, TAN 3217. Prossiga. Pode prosseguir após pelo com procedimento? Autorizado descida no momento até 2.500 pés, 2.500 pés, aguarde informação de tráfego, livre da restrição de altitude em pelo, 3.217. Tá, gente, são 2.500, livre da restrição em pelo, número 3 na aproximação, dá 3.217. 4.118. 4.118, um minuto pra cópia. Oscar Lima, como é possível ser chamado de pouso? ao 1930, Oscar Lima Eco. 1930, copiado. Salvador, boa tarde, Baixada 2583. Baixada 2583, altímetro no 0 no 6, tá baixada travada? Afirmativo. Livre pouso, pistão no 0, vento 150 graus com 08 nós. Força aérea 2583. Livre pouso para Força aérea 2583. Salvador, muito boa tarde, no 620 da Google Informação, Manuel, Libra 220. 620, boa tarde, sem indicação, Vitor Riga 050, de novo, chegar na maré. 050, não, mantém o perfil da chegada, no 620. Pelo que deve ter aparecido alta, para o negativo, mantém o front varia, porque o Quebec terra, tem sua tráfego de. Aeronave Airbus 320, estou passando 9 horas, 1 mil e meia, mantendo 2.500 pés. Agrado. Autorizado Campina Grande, 370, via Pêsulo 10, Neuma e após direta. Subida pouca, transição Zipar, primeira curva à esquerda, pelo decolagem cabeceira 10, código de transponder 5027, controle 119.8. Alinhamento, fechamento correto, autorizado pushback, chama para o taxa. Autorizado, chama taxa, 3217, prossegue na descida pelo guide e chame torre 1895 com volta. 295, obrigado. Por gentileza, o Força Aérea 2583, reporte livrando a pista. Reportará livrando a pista. Autorizado com FIS 340, via Pêsulo 21, subida árvore, transição Elefa, primeira curva à direita após a decolagem, código 5040 e o controle 119.8. Azul 4118, autorizado com FIS conforme rota, 340, aerovia Pêsulo 21, decola 10, árvore, Elefa, 5 direita, transpona 5040. Controle Salvador 119.8, azul 4118, está frente da Rondônia. Correto, chama para participar mesmo. Parado. 7, avisando LF, baixada travada, avisando a pista. Livro de Aldo 53. 7, boa tarde, está baixada travada? Informada, como é que? Livrou a pista, boa tarde, Força Aérea 2583. Graças a Deus. 3217 tem livre pouso. Pistão no 0, vento no 40 graus com 08 nós. Livre pouso, 3217. Tem que ser Serra, número 2, na aproximação para pistão no 7. Tem o tráfego número 1, já passando o marcador externo, R2 da TAM. Se ajuste com o número 2, aguardando autorização para pouso. Sete. No 69 ou apenas 69? Ciente, está autorizado Pátio Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 0 no 6. 085, chama o centro Recife, 12685, alterna 12545, com voo. 685, 7130 graus com 8 nós. 7, é, depois, bloqueio no canal Serra. A Lim mantém cabeceira 1-0. Lima 0, voo 1-7, seu 850, à direita 1-2-1, 1, o solo, boa tarde. 2-1, confere? 1, 2-1-1. 2-1-1, boa.